Nova função, a peso pesado do seu dial. Você sintoniza 171 FM, Rádio Nova Função. E hoje estamos aqui com a entrevista exclusiva do grupo Cartel SP. Os telefones não param de tocar aqui na linha direta e agora estamos com mais um ouvinte. Alô, quem fala? Alô, é Milena da Liberdade. E você quer fazer alguma pergunta para o grupo Cartel SP? Eu quero perguntar por que você sempre chama as minas de biate nas suas músicas. Eu não tô entendendo. Só um momentinho que é o Função que vai responder essa pergunta. Então, Milena, essa é a forma carinhosa que normalmente a gente chama as minas, entendeu? E vem cá, só pra saber, você tem namorado? Tenho, por quê? E ele é carinhoso com você? Ah, mais ou menos. E aí, você gosta dele? Ah, antigamente eu gostava, mas agora é mais ou menos. Ah, então por que você tá com ele ainda? Ah, eu namoro com ele faz tempo, ele é jogador, ele é aspirante do Corinthians. De repente ele fica famoso, né? Função, a peso pesado do seu dial.